3 e 17. Capítulo 11. Sejam meus imitadores. Antes de começarmos a falar sobre o que impede a multiplicação e o que a gera, temos mais uma área importante para discutir. Como multiplicamos quando somos funcionários ou voluntários de outra pessoa? Para muitos de nós, na maioria das vezes, é exatamente o caso. A fim de discutir sobre isso, irei focar na área específica do ministério, mas esses princípios se aplicam a qualquer cargo que você possa ter no mundo corporativo, nos negócios, na educação, na saúde, no governo, na mídia, nos esportes, nas artes e em qualquer outro lugar do mundo de hoje. Paulo declara: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. 1 Coríntios 4, verso 2. Como já estabelecemos a partir das Escrituras, uma das principais características de ser fiel é multiplicar. Alguns versículos depois, em sua carta, Paulo apresenta um componente-chave para a multiplicação em massa. Ele escreve: embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. 1 Coríntios 4, verso 15. Paulo é um pai para a igreja de Corinto. Como está evidente neste versículo, um pai é certamente alguém que leva outro à fé. No entanto, um pai pode ser definido de outras formas. Na Bíblia, não vemos muitas vezes um pai ser definido como alguém envolvido especificamente na conversão de alguém. Esse mesmo Paulo, ao falar para a igreja dos Gálatas, faz a seguinte declaração: e na minha nação, esse dia em judaísmo, há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso na tradição de meus pais. Gálatas 1, verso 14. Paulo não está se referindo a uma só pessoa que já usa a palavra pais. Isso também confirma a declaração: vocês não têm muitos pais. A palavra muitos é definida no grego como muito número. Isso mostra que podemos ter mais de um pai na vida. Paulo frequentemente se refere a Timóteo como seu filho, porém, ele não levou Timóteo à salvação, pois lemos que Paulo foi a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Atos 16, verso 1. Fica claro que Timóteo já era crente quando Paulo conheceu. Se olharmos no Antigo Testamento, Davi se refere ao seu severo líder como meu pai. 1 Samuel 24, verso 11. E Eliseu se refere a seu líder como meu pai. 2 Reis 12, ou melhor, 2 Reis 2, verso 12. Elias diz que não é melhor do que seus pais. E a longa lista continua. Por causa do tema deste livro, o meu objetivo não é discursar sobre o que é um pai, mas mostrar que um pai, o que um pai pode representar. Um pai é alguém que traz liderança, alimento e cultura para um indivíduo ou uma organização. Para os propósitos da nossa discussão, um pai pode assumir uma variedade de posições: o dono da empresa para a qual você trabalha, o líder do seu departamento, seu pastor, seu treinador, o médico a quem você serve, e essa é só uma pequena lista. É claro, você provavelmente já concluiu que um pai, nessas situações, pode facilmente ser uma mulher. Portanto, ao fazer essa referência a pais, também estou incluindo mulheres que se encaixam nesse papel. Diferentes operações. Paulo, como pai da igreja de Corinto, instrui no versículo seguinte: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. 1 Coríntios 4, verso 16. Paulo não diz: imitem-me, assim como eu imito Cristo. Ele diz isso no capítulo 11. Porém, aqui, a instrução é simplesmente: sejam meus imitadores. Há uma boa razão para isso e é revelada na próxima declaração. Por essa razão, estou-lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. 1 Coríntios 4, verso 17. Suas palavras iniciais, por essa razão, são significativas. Paulo acabou de pedir a seus leitores que o imitassem, e para garantir de que não havia nenhuma desconexão em visão, métodos, cultura e convicções, ele estava enviando seu filho fiel. Qual é o indicador de um filho fiel? Um filho ou uma filha fiel irá multiplicar a maneira de viver de seu pai. Abordarei esse assunto com mais detalhe em breve, mas consideremos isto primeiro. Paulo não escreve para a igreja de Corinto dizendo que Timóteo trará a lembrança, a maneira de Pedro viver em Cristo. Pedro era um líder autêntico na igreja? Com certeza. Era um líder ungido e de Deus? Sim, ele tem 2 livros na Bíblia. Pedro era apóstolo há mais tempo que Paulo? Novamente sim. Além disso, Paulo não escreve que Timóteo trará a lembrança, a maneira de Tiago viver em Cristo. Assim como Pedro, Tiago era um pai genuíno na igreja, havia sido um apóstolo por mais tempo que Paulo e era um líder confiável. Ele também tem 1 livro na Bíblia e serviu como supervisor-chefe da igreja em Jerusalém. Tanto Pedro como Tiago operavam de forma diferente de Paulo? Sim. Então a maneira de viver de Paulo e suas escritas invalidam Pedro e Tiago? Claro que não. Porém, a maneira deles não se encaixava na igreja de Corinto, onde Paulo era o líder espiritual. Paulo estava em meio ao processo de estabelecer a sua cultura na igreja de Corinto. Seus métodos eram diferentes dos outros pais, mas todos eram fiéis às crenças fundamentais e aos ensinamentos de Cristo. Assim, cada um deles tinha métodos, maneiras e convicções diferentes que adotavam a fim de cumprir a tarefa de fazer discípulos de todas as nações. Isso destaca uma verdade com a qual muitos crentes não têm familiaridade, uma falta de consciência que muitas vezes é a fonte de divisões prejudiciais dentre o corpo de Cristo. Aqui está a verdade. Existem diferentes atuações na igreja. Em outras palavras, há formas diferentes de cumprir o mesmo objetivo de avançar o reino. Paulo instrui a igreja de Corinto. Há diferentes variedades de atuações, de trabalhar para alcançar coisas, mas é o mesmo Deus que inspira e energiza todos eles em todos nós. 1 Coríntios 12, verso 6. Trabalhando no ministério em tempo integral por 30 anos, tenho testemunhado de primeira mão a variedade de cultura, métodos e convicções na igreja global. Porém, posso sentir a presença de Jesus em cada atmosfera. Paulo frequentemente usa termos militares para instruir a igreja, e não é apenas figura de linguagem. Nós realmente somos membros do exército de Deus na terra. Eu irei seguir o exemplo de Paulo para ilustrar as diferentes atuações de ministérios. As Forças Armadas dos Estados Unidos consistem em diversos braços. Temos o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, o Corpo de Fuzileiros Navais, a Guarda Costeira e a Força Espacial. Esses braços têm diferentes procedimentos e métodos para alcançar seus objetivos e responsabilidades. No entanto, estão do mesmo lado no que diz respeito a proteger e servir a nossa nação. Um cadete da Força Aérea está especificamente treinado como um membro ativo da Força Aérea Americana. Grande parte da ênfase dos ensinamentos será relacionada a operações táticas aéreas, pois seu braço de serviço opera principalmente nos ares. Se esse cadete acabasse indo para a Marinha, seria exigido um novo treinamento. É claro, há várias técnicas fundamentais comuns a ambos braços. No entanto, já que a Marinha opera principalmente no mar, esse antigo membro da Força Aérea teria que aprender muitas manobras e estratégias militares novas. Algo parecido acontece no Reino de Deus. Irei apresentar uma ilustração hipotética. Digamos que os nomes dos seus pastores sejam Joey e Terry Anderson. Eles e sua equipe, pela graça de Deus, cresceram a igreja para 1.800 membros e, ao fazer isso, estabeleceram maneiras, métodos e culturas que são singulares ao estilo de liderança deles. Os frutos de sua igreja têm afetado a sua comunidade de forma extraordinária. Possui reconhecimento local, mas esse é o mais longe que chegou. Agora, em outra localidade, digamos que há uma igreja muito popular, que tem dezenas de milhares de membros com reconhecimento global. Os nomes dos pastores são Kevin e Marissa Smith. Eles estão estabelecendo tendências e liderando com novas táticas de ministério que estão influenciando muito mais pessoas do que os seus pastores. As maneiras de quem você irá seguir, dos Smith ou dos seus pastores, os Andersons? Talvez você fique tentado a seguir as maneiras dos líderes globais populares e tente convencer os seus líderes a adotar os métodos deles. Se você ceder a essa tentação, eu diria que você não estará sendo um servo fiel de Jesus Cristo, mas, ao contrário, está alimentando desunião, divisão ou até dissensão. Você, assim como os coríntios, deve buscar conhecer e seguir os métodos e a cultura dos seus líderes pelo bem da unidade. A realidade é que os Smith não são seus líderes, os Anderson sim. Durante os meus anos de viagem global, observando o corpo de Cristo mais sob o ponto de vista do olho de um pássaro, já testemunhei frequentes tragédias resultantes da inconsciência dessa verdade fundamental. Já observei aqueles que foram para seminários ou cursos de liderança, que têm uma cultura diferente da igreja em que cresceram. Muitas vezes, essas escolas são conectadas a uma grande igreja que estabelece a cultura total. Os alunos vivenciam as operações da igreja, tanto na escola como nos cultos de final de semana. Após a formatura, os alunos voltam para casa cheios de paixão e iniciam esforços para mudar a cultura e os métodos de sua igreja local. Apesar deles talvez estarem corretos ao acreditar que as maneiras que aprenderam são mais relevantes e eficazes, se forem persistentes demais, podem facilmente se tornar um impedimento para a união geral da missão de sua igreja local. Se os métodos sugeridos pelos ex-alunos forem recusados pela instituição, seria melhor para todos que os alunos orassem e perguntassem a Deus se devem ir para outra igreja ou se submeter de todo o coração à cultura e aos métodos do seu líder. Se escolherem seguir em frente, devem fazê-lo de forma que não ofenda a sua antiga igreja. Na verdade, geralmente, é melhor que se mudem da região. Deus pode sempre trazer outro líder para uma nova área, para começar do zero e evitar atrair pessoas da antiga igreja devido a relacionamentos já existentes. Filho fiel. Agora, abordemos o fato de que o apóstolo Paulo chama Timóteo de filho fiel. Como já vimos, um filho fiel irá buscar multiplicar a forma de seu pai fazer as coisas. Você provavelmente tem dons que o seu líder não tem. A pergunta se torna: você está multiplicando seu dom alinhado com o coração dele? A motivação que se baseia a sua multiplicação coincide com as convicções e a cultura dele? Ou você está lutando para estabelecer a sua própria maneira, que é contrária ao coração dele? Como isso acontece na prática? De duas formas. Primeiro, buscando usar os seus dons a fim de replicar um resultado do seu líder, se ele estivesse na sua posição com seus dons. Isso não significa que você deva comprometer a sua missão específica e se tornar um clone do seu líder. O que quero dizer é o seguinte: suponha que você seja um líder de jovens. Você não irá alcançar os jovens da sua comunidade clonando o culto de domingo do seu pastor. É sábio adaptar o seu culto de forma que alcance jovens, mas ao mesmo tempo fazer isso com o coração do seu pai. Isso só pode ser alcançado através de comunicação com ele. Deveria haver discussões abertas das suas estratégias e seus métodos. Quando ouvir as respostas dele, você deveria prestar atenção em como o coração dele se encaixa nos seus parâmetros. A fim de fazer isso efetivamente, deve haver uma conversa aberta e sincera. Se você está implementando algo que espera que ele não perceba, nem fique sabendo, você já sabe que está seguindo pelo caminho errado. Se tiver dúvidas, leve-as a ele. Seja específico para que ele possa ouvir exatamente quais são as suas preocupações. Talvez seja sábio pedir que ele assista a um dos seus cultos. Se ele não se sentir confortável com seu método, diga-lhe o porquê por trás deles. Se ainda assim ele não gostar, então busque imediatamente um plano com o qual ambos concordem. A segunda forma como isso pode acontecer é reproduzindo a si mesmo. Suponhamos que você lidera o maior grupo de jovens da cidade. Isso é ótimo. Deus está abençoando os seus métodos e o dom dele sobre a sua vida está atraindo pessoas. Porém, você está encontrando outras pessoas com dons similares e transmitindo a sabedoria e as estratégias que aprendeu. Você está levantando possíveis pastores de jovens? Fazendo isso, se o seu pai disser que irá iniciar uma nova igreja em outra parte da cidade, você já tem pessoas treinadas e prontas para ir. Creio que uma das razões que muitas igrejas não conseguem iniciar outras unidades em outros bairros ou plantar igrejas em outras regiões é porque os líderes abaixo do pastor não estão se reproduzindo. Você pode ser o melhor engenheiro de som, editor de vídeo, pastor de crianças, líder de louvor, guitarrista, comunicador, recepcionista ou algum dos vários papéis dentro da igreja. Mas isso por si só não define o verdadeiro sucesso do reino. A verdadeira significância está em se reproduzir. Pergunte a si mesmo: estou orando ou buscando por outros com dons parecidos com os meus? Uma vez que já os tem encontrado, você tem ensinados, treinados e desenvolvido os dons deles à medida que transmite o coração do Pai para eles? Essas são as duas formas de sermos fiéis quando servimos à visão de outra pessoa. Devemos lembrar que Jesus declara enfaticamente: se você não tem sido fiel com o que é de outro homem, quem lhe dará o que é seu? Lucas 16, verso 12. Vamos repetir as palavras de Jesus, usando sua própria definição de fidelidade. Se você não tem sido fiel com o que é de outro homem, quem lhe dará o que é seu? Ou, se você não tem multiplicado as estratégias, a cultura, a força, a visão, os recursos e, acima de tudo, o coração do seu líder, quem lhe dará o que é seu? Vamos dizer isso ainda de outra forma. Se você não tem dado toda a sua força e energia e todo o seu intelecto e coração para expandir a sua área de responsabilidade, quem lhe dará o seu próprio ministério? Isso é muito sério quando dito dessas formas. Nas minhas viagens, as pessoas bem-sucedidas que conheço foram originalmente fiéis ao que pertencia a outra pessoa. Muitas vezes pergunto como começaram. Nunca encontrei alguém que tenha sucesso verdadeiro, agora que não tenha sido primeiro fiel ao que pertencia a seu pai. Minha maior dificuldade. Quando era jovem no ministério, minha maior dificuldade era uma insegurança oculta que levava a querer ser conhecido e importante. Eu tinha que provar para os outros, e principalmente a mim mesmo, que eu era um líder com ideias originais. Desde então, soube que muitos futuros líderes lutam com essa mesma insegurança. E se não lidarmos com ela no nível do coração, pode acabar nos levando à queda. Eu era o pastor de jovens numa grande cidade, em uma das igrejas que mais cresciam no país. E nossa equipe havia pensado numa forma de alcançar cada estudante do ensino médio da cidade. Era um plano muito bom e original. O futuro do nosso grupo giraria inteiramente ao redor dessa iniciativa, para a qual eu e meus assistentes havíamos passado 8 meses desenvolvendo uma estratégia. Eu havia compartilhado a visão com o nosso grupo de jovens e eles a abraçaram. No entanto, na véspera do lançamento do plano, descobri que era contrário ao coração do meu pastor. Ele pediu que não executássemos a programação. Discuti com ele por aproximadamente 20 minutos, mas ele não voltou atrás. Eu não conseguia mais pensar no que dizer, então por fim calei a minha boca. Mas eu estava furioso. 8 meses de trabalho jogados pelo ralo. Um grande plano cancelado, mas o pior de tudo era que toda a nossa visão estava construída sobre aquela programação. Tivemos que começar do zero completamente. Como iríamos contar para os nossos 24 líderes e o grupo de jovens inteiro? Eles haviam trabalhado tão duro. Devastado, fui até Lisa para buscar consolo. Depois de despejar todas as minhas frustrações, ela disse docemente: "Bem, John, parece que Deus está tentando lhe ensinar algo." Agora eu estava com raiva do meu pastor e da minha esposa. Comecei a me afastar de Lisa, já que, a meu ver, ela não estava me apoiando. Eu achava que aquele era o melhor plano que existia para alcançar tantos jovens perdidos do ensino médio. Meu pastor e minha esposa devem estar totalmente cegos. Pelo menos era o que eu pensava. Eu me senti sozinho e frustrado, e definitivamente inconsolável. Cheguei a um ponto em que pensei que fosse um pesadelo do qual eu logo acordaria e tudo estaria normal novamente. Isso realmente estava acontecendo? Naquele momento, Deus falou claramente ao meu coração. Ele disse: "Filho, quando eu o julgar pelo seu tempo como pastor de jovens, não julgarei primeiro quantas pessoas você ganhou para mim. Primeiramente julgarei o quão fiel você foi ao homem que coloquei acima de você." Essas palavras me tocaram, mas não tanto como o que ele falou em seguida. Ouvi firmemente em meu coração: "Você pode ganhar cada estudante do ensino médio da cidade inteira para mim e perder todo o crédito e a recompensa pelo seu trabalho, porque foi infiel ao seu pastor." De repente, comecei a tremer de temor santo. Arrependi-me imediatamente, pedi perdão, liguei para o meu pastor e pedi perdão a ele também. Depois que desliguei e pensei no que havia acabado de acontecer, o Senhor de repente me deu uma visão. Eu me vi lamentando numa reunião com os meus 24 líderes. Era um clima pesado e triste, e com desgosto em minha voz eu anunciava: "Pessoal, vocês sabem que trabalhamos nisso durante meses. É a visão do nosso grupo de jovens." Mas o nosso pastor sênior simplesmente barrou a programação. Tudo pelo qual trabalhamos não significa mais nada. Eu vi a cabeça deles abaixando de tristeza e outros com olhos arregalados e boquiabertos, sem acreditar. Estavam todos chocados e chateados. Eu sabia naquela visão que todos estavam com raiva do nosso pastor e vi todos nós como vítimas da falta de criatividade dele. Deus me perguntou se era aquilo que eu planejava fazer. Eu respondi: não, Senhor, não, Senhor. Eu sabia que ele estava confrontando a minha atitude e a postura do meu coração. Essa visão que ele me deu me mostrou que eu ainda não tinha o coração do meu pai. Imediatamente me arrependi num nível mais profundo. Lembro-me de alguns dias depois estar caminhando para a reunião com os meus líderes. Agora que eu tinha um temor santo queimando no meu coração, meus passos estavam firmes, meus olhos brilhavam e minha voz estava alegre. Disse com grande entusiasmo: pessoal, tenho uma grande notícia. Nosso pastor nos poupou de dar à luz um Ismael. Ele disse que o que estamos planejando não é a direção que deseja que a igreja siga. Então estamos cancelando a programação. Todos eles reagiram imediatamente com alegria. Alguns sorriram, outros apertaram as mãos uns dos outros e o restante deram um grito de aprovação. Cada um deles capturou meu coração, pois eu finalmente havia capturado o coração do meu pastor. Um ano depois, fui testado novamente com outro projeto significativo no qual estava trabalhando por alguns meses. Dessa vez, meu pastor estava ciente e havia concordado com a nossa direção. No entanto, ele mudou de ideia 3 meses após o início do projeto. Mais uma vez, foi uma mudança trágica de percurso e ele pediu desculpas. Eu lidei com aquilo com uma atitude totalmente diferente. Cancelei, não discuti, não pressionei, nem discordei. Lembro-me claramente da diferença que senti, a satisfação de conseguir concordar quando na realidade eu teria seguido o plano original, se fosse escolha minha. Mais uma vez, apresentei o cancelamento do nosso projeto para os nossos líderes, como se tivesse sido a minha própria ideia. Deus abençoou nosso grupo de jovens, triplicamos de tamanho durante os 2 anos em que fiquei naquela posição. Estou convencido de que eu não estaria onde estou hoje se não tivesse sido aprovado naqueles testes. Posso lhe dizer o que teria acontecido, pois o Espírito Santo me mostrou. Eu eventualmente teria cancelado a programação porque não teria escolha. Teria feito isso com uma atitude que teria afetado e contaminado meus líderes. Eu teria acabado saindo da igreja e, por causa dos dons na minha vida, teria impactado um pequeno número de pessoas, mas nunca teria tido o ministério que tenho hoje, ministrando e escrevendo para milhões de pessoas em todo o mundo. Por quê? Porque não teria sido fiel ao que era de outro, então Deus não me teria confiado uma missão. Não foi fácil aprender isso. Como eu era um líder com personalidade tipo A, minha tendência teria sido lutar pelo que eu achava ser melhor. Porém, aprendi que Deus estava mais preocupado com o meu caráter do que com os meus resultados. Ele queria estabelecer uma fundação firme antes de confiar a mim e a Lisa a nossa missão. Meu querido amigo, você também é um líder. Se andarmos no caminho de Deus, Ele promete oportunidades de liderança a todos os seus filhos. Nós somos a cabeça e não a cauda. Estamos por cima e não por baixo. Deuteronômio 28, verso 13. Por favor, não resista ao aguilhão como eu fiz. Aprenda comigo para que você também possa avançar o reino com responsabilidade. A importância da unidade. Uma organização deve estar unida para poder multiplicar. Uma das porções mais esclarecedoras das Escrituras está no livro de Gênesis. Um grupo de pessoas incrédulas sugeriram fazer algo que era quase inalcançável para o povo daquela época: construir uma torre até o céu. Porém, veja o que Deus Todo-Poderoso diz. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gênesis 11, verso 6. Lembre-se de quem está fazendo o discurso aqui, o próprio Deus. Veja suas palavras. Não haverá restrições para tudo o que eles intentarem fazer. Por que Deus disse isso? Porque eles eram um e tinham uma língua, estavam unificados, caminhavam juntos em concordância. Se Deus fala isso a respeito de pessoas não salvas, o que diz sobre pessoas que têm aliança com Ele? É ainda melhor, pois quando seu povo se une, ali o Senhor ordena a bênção. Salmo 133, verso 3. A palavra ordena significa dar ordem, direcionar, designar. Não há negociação. A unidade sempre atrai bênção, o que inclui multiplicação. Isso se aplica muito mais para seus filhos do Novo Testamento. Não é surpresa que vejamos repetidamente frases como: façam-me feliz de verdade ao concordarem de todo o coração uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com uma só mente e um propósito. Filipenses 2, verso 2. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês. 2 Coríntios 13, verso 11. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Filipenses 1, verso 27. Estamos lendo as súplicas do Pai dessas igrejas. Paulo está usando frases como concordar de todo o coração, um só pensamento e um só espírito. Ele quer posicionar essas igrejas a estarem aptas a receber a ordem da bênção de Deus. Ele sabe que é somente assim que irão multiplicar em todos os aspectos. Aqui está um excelente exemplo da ordem de bênção reservada para aqueles que estão unidos. Os fiéis seguidores de Jesus obedeceram a sua ordem de permanecer no cenáculo. Atos 1, verso 4. Durante os 40 dias após a sua ressurreição, Jesus apareceu a pelo menos 500 homens e mulheres. 1 Coríntios 15, verso 6. Porém, 10 dias após a sua ascensão, apenas 120 permaneceram em Jerusalém. Onde estavam os outros? Concluo que mais de 75% deles não ouviram as palavras de Jesus. Talvez não saibamos onde eles estavam, mas sabemos que o desejo de Jesus não era a prioridade deles. Os homens e mulheres no cenáculo estavam unidos sob a autoridade da palavra de Deus. A pergunta então se tornou: como eles iriam responder a Pedro, a autoridade delegada por Jesus, o Pai que Jesus havia colocado a cargo da igreja? Nos evangelhos, Pedro era frequentemente impulsivo e fora de sintonia com a vontade de Deus. Quando ele declarou corajosamente que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus declarou a bênção sobre Pedro. Porém, dentro de instantes, Jesus virou-se a Pedro e disse: "Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Mateus 16, verso 23. Em outra ocasião, Pedro andou sobre as águas, enquanto os outros discípulos só observavam. Ele estava sendo o pioneiro mais uma vez, porém, alguns momentos depois, começou a afundar. Jesus lamentou, dizendo: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Mateus 14, verso 31. Ainda em outro incidente, Pedro, juntamente com Tiago e João, foi acompanhado por Jesus ao Monte da Transfiguração. Ali, eles testemunharam seu rosto brilhar como o sol e até suas vestes foram transformadas. Moisés e Elias apareceram e conversaram com Jesus. Que honra! No entanto, antes de Jesus e os três discípulos descerem do monte, Pedro soltou a sugestão de que eles deveriam construir tabernáculos, dois deles para Elias e Moisés. Mais uma vez, ele estava fora de sintonia com os planos e os propósitos de Deus. Com isso em mente, examinemos uma das primeiras decisões de Pedro como líder da igreja inaugural. Porém, antes, temos que nos lembrar de outro fato importante. Naquele momento, havia passado apenas alguns dias desde que Pedro havia negado que conhecia Jesus. Isso normalmente teria dado a muitos homens e mulheres permissão para não dar atenção à liderança de Pedro, principalmente se discordassem de suas direções e decisões. Então apresentemos o cenário. Alguns dias haviam passado desde a ascensão de Jesus e Pedro encontrou uma palavra profética no livro de Salmos que se relacionava diretamente aos eventos da traição de Judas. Pedro leu para a pequena congregação no cenáculo. Está escrito no livro de Salmos que outro ocupe o seu lugar. Atos 1, verso 20. Mais uma vez, Pedro viu o que os outros não viram. Mas será que lidaria com isso corretamente? O que você está prestes a ler pode certamente ser visto como especulativo, mas espero poder oferecer base bíblica o suficiente para tornar meu ponto válido. Creio que mais uma vez Pedro estava fora de sintonia com Deus em sua tomada de decisão, pois sugeriu que reunissem os homens que estavam com eles desde o início para que pudessem tirar a sorte, a fim de ver quem Deus escolheria para ocupar o lugar de Judas. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento você verá Deus escolhendo um apóstolo através de um sistema de loteria. Jesus mostrou àqueles homens o agir de Deus ao deixar um exemplo. Ele orou a noite toda e ouviu de Deus antes de escolher os 12 apóstolos originais. Lucas 6, verso 12. Teria sido melhor se Pedro tivesse tentado escolher o novo apóstolo de uma maneira mais parecida com a de Jesus. Lembre-se, apenas alguns anos depois, os profetas e mestres da igreja de Antioquia seguiram o exemplo de Jesus. Eles jejuaram e oraram antes de Barnabé e Saulo serem separados para o ofício de apostolado. Atos 13, verso 1. Essa é ainda mais uma confirmação do erro na decisão precipitada de Pedro. Os 120 no cenáculo encontraram dois candidatos, Matias e Justos. Matias tirou a sorte e foi numerado entre os apóstolos. Porém, nunca mais vemos o nome de Matias no Novo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia mostraria que Paulo era a escolha de Deus para substituir Judas, não Matias. É por isso que Paulo escreveu. Depois Jesus apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos. 1 Coríntios 15, verso 7. Paulo se referiu a si mesmo como se tivesse nascido fora de tempo. Em outras palavras, ele provavelmente era jovem demais para ser um dos 12. Em minha pesquisa, encontrei diferentes opiniões das datas do nascimento de Paulo. As estimativas de fontes diferentes podem variar em até 14 anos. Uma coisa é certa, ninguém sabe o ano de seu nascimento. Então vejamos a linha do tempo do Novo Testamento, a fim de ter uma ideia de sua idade. De acordo com a maioria dos relatos, o martírio de Estevão ocorreu 4 anos após a ressurreição de Jesus, o que significa que Jesus havia escolhido seu grupo original de discípulos 7 anos antes. Durante o apedrejamento de Estevão, a Bíblia se refere a Saulo, Paulo, como um jovem. Atos 7, verso 58. A Bíblia grega para jovem se refere a alguém logo após a puberdade. Então, subtraindo 7 anos, é quase seguro presumir que Paulo era jovem demais para ser um dos discípulos originais. Eu creio totalmente que Paulo era a escolha de Deus. Ele possuía claramente o fruto e a autoridade de um apóstolo, muito mais do que Matias. O ponto principal é: creio que Pedro tomou uma decisão de liderança impulsiva, que estava fora de sintonia com o plano de Deus. Se ele tivesse dado esse passo na igreja moderna de hoje, provavelmente teríamos uma igreja dividida em 3. O grupo contra tirar a sorte, o grupo que não acha necessário ter novos apóstolos e o grupo a favor de tirar a sorte, que teria permanecido. Entretanto, veja as próximas palavras registradas na Bíblia após esse incidente. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em comum acordo num só lugar. Atos 2, verso 1. As palavras em comum acordo são, na verdade, uma única palavra no grego, homotumadon. É definida como em um só pensamento, com consentimento unânime, em comum acordo, todos juntos. A partir dessa definição, não há espaço para divisão, nem mental e nem comportamental. Eles estavam unidos em propósito, mente, coração e espírito. Qual foi o resultado? A Bíblia declara que 3.000 foram acrescentados ao Senhor naquele dia. Se você dividir esse número por 120, terá uma multiplicação de 25 vezes. Pense nisso. A igreja cresceu 25 vezes mais em um só culto. Deus ordenou sua bênção sobre a unidade deles. É uma lei espiritual. Tenho certeza de que havia crentes no cenáculo que teriam feito as coisas de forma diferente de Pedro. Sem dúvida, teria sido uma escolha melhor ter seguido o exemplo de Jesus e buscado primeiro a Deus por um período mais longo, antes de tomar a decisão. Apesar de haver uma forma melhor de lidar com a situação, as pessoas naquele cenáculo enxergaram a prioridade maior: permanecer um aceitando a estratégia de seu líder. Cada um seguiu em frente, como se tivesse sido a própria ideia deles. Quantas vezes causamos divisão devido às menores ou mais bobas discordâncias em nossos métodos? Permita-me lançar uma verdade importante. Se o seu líder tomar uma decisão que é categorizada pela Bíblia como pecado, essa é a única exceção em que não devemos aderir. Porém, a maioria dos erros ocorrem em relação a métodos, não a pecado. Contracorrente. Devemos lembrar que dissensão não se limita a palavras ou a ações, vai mais além. A mente, ao coração e ao espírito. Veja os 3 versículos anteriores mais uma vez para refrescar a memória. Nós podemos estar unidos exteriormente, mas divididos em nossas motivações e pensamentos. Minha mãe mora em Vero Beach, na Flórida. A aproximadamente 20 quilômetros de sua residência fica um lugar chamado a Passagem de Sebastian. É conhecido pelos moradores por suas fortes contracorrentes. Uma contracorrente é um fenômeno imperceptível a olho nu. Toda a água da superfície do oceano parece estar fluindo em uma direção, movendo-se em unissonância em direção à praia. Porém, por baixo da superfície, a água está se movendo na direção oposta. Essa corrente contrária captura suas vítimas e as afasta para dentro do mar, às vezes tirando suas vidas. Existem contracorrentes em igrejas, empresas, escolas, governos, times esportivos e clubes que trazem uma prevenção destrutiva à multiplicação? Com certeza sim. Por que isso acontece? Será que é porque estamos tentando construir o reino de Deus com uma mentalidade democrática em vez de uma mentalidade de reino? Somos cidadãos de um reino real e a autoridade delegada pelo nosso rei não pode ser negligenciada. A bênção dele se manifesta quando nossos corações estão submissos aos nossos líderes. Devemos nos perguntar: é mais importante estarmos certos ou sermos um? Você pode estar 100% certo, mas 100% errado ao mesmo tempo. Se tivesse havido uma petição de coalizão para substituir a escolha de Pedro de sistema de sorte por jejum e oração, de acordo com o padrão bíblico, a coalizão estaria 100% correta. Porém, por causa da desunião deles, o derramamento da bênção de Deus seria impedido. Se você se lembrar a primeira vez que uma multiplicação extraordinária aconteceu nas Escrituras, foi após os pais terem dado uma diretiva operacional. Logo depois lemos: tal proposta agradou a todos. Atos 6, verso 5. Qual foi o resultado? Se multiplicava muito o número de discípulos. Todos na igreja compraram a ideia. Mais uma vez, tenho certeza de que as pessoas poderiam ter feito objeção, mas elas haviam descoberto uma verdade. Era melhor ser abençoado do que estar certo. Então abraçaram o método como se fosse sua própria ideia. Agora, temos que fazer a pergunta mais difícil. Quantos de nós ficaremos chocados e confusos diante do trono de julgamento de Jesus quando Ele fizer as suas revelações? Ele irá nos mostrar com lágrimas como nossas contracorrentes impediram a sua ordem de bênção. Veremos as vidas que teriam sido impactadas pela eternidade e choraremos com ele ao percebermos que perdemos a oportunidade de multiplicar. Quantos de nós irão desejar voltar e buscar unidade ao invés de estarem certos? Porém, será tarde demais. Refletindo: um pai é aquele que traz liderança, alimento e cultura a um indivíduo ou a uma instituição. Ele pode assumir uma variedade de cargos: CEO, pastor, líder de célula, líder de departamento, supervisor, professor, treinador. Esses são apenas alguns exemplos. Quem são as figuras de pai na sua vida? De que forma eles têm sido um pai para você? Segundo, um filho ou filha fiel irá multiplicar os métodos de seu pai. Por que é importante imitar as estratégias de seus líderes? Como isso garante que não haja desconexão em visão, métodos e cultura? E terceiro, multiplicar o que pertence a outro requer que você se reproduza. Você está procurando outros com dons similares aos seus e transmitindo-lhes a sabedoria e os métodos que aprendeu? Você está levantando outros para fazerem o que você faz atualmente? Se não, como pode começar a fazer isso? Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que lhe pertence. Mateus 25, versos 24.